Ei, viaja não firma. CTS Kamikaze. RP, UBA, nós que tá. Indinho psicodélico. Muito se envolve, é com revólver. Ouvimos pensar que tudo pode, mas é tarde demais quando descobre. E antes disso, pula muro e abre o cofre. E por que não colaborar se é tua cabeça que explode? Não chore, primeiramente ore pela sua vida, implore. Depois se move, mesmo em choque, resolve, não demore. Dinheiro compra vidas, e é tu que escolhe. Suas lágrimas não comove, é safra nova cole. Com os malotes eles foge, enquanto chove eles correm. Um leva eco esporte, outro a Dodge, e vai sair de pinote. Asfalto molhado, eu vi um desviado esporte. Bateu no poste, o sangue escorre. Depois de levar a bica dos androides, ele morre com um tiro de 9 no pote. Agora respondo porque não quero a Glock. É que com o 8ão mesmo se fode, mas a goela maior se você tiver o outro engole. Isso ele me disse no pagode, na zona norte. Enquanto eu tomava um gole, ele virou duas doses. Eu meio grog, ele conversando mole. Braço voltei de bode, e ele foi buscar a sorte e trouxe a morte. Sua mãe ainda forte, o seu corpo sacode. Deseja que tu acorde, pra casa volte. Enquanto seu corpo cobre, o sangue escorre. Saiu caro esse malote, quem sua mina deu um box. Como sustentará o teu filhote se o teu parceiro deu calote? Quer que sua mãe se enforque vendo seu enterro num caixote? Isso não é trote. Ainda ontem eu escutei o cabeça estralar o chicote. Nem tudo que sobe desce, nem tudo que desce sobe, nem tudo que nasce cresce, nem tudo que cresce morre. Meu santo é forte, e com ele ninguém pode. Nem tudo que sobe desce, nem tudo que desce sobe, nem tudo que nasce cresce, nem tudo que cresce morre. Meu santo é forte, com ele ninguém pode. Ah, uns aí toma de Glock, outros de 9, pensando que a vida é coquetel molotov. E o crime não é dodge, na rua só os fortes. De ponto 30 na favela ou de Kalashnikov. Pra sua sorte, o santo é forte, mas santo de cada não faz milagre pra quem tá no corre. Odor da morte, do sul ao norte. A arma tá na cinta e clandestino é meu porte. Tá de mil no carro forte, na mão o passaporte. Os toca falsificado e mais de 100 mil no malote. Pra quem roubou de chinelo na bike pra barra forte, e camuflado no mato no meio dos capim de corte. É sorte, tá vivo, o crime não é esporte. Um dia a casa cai e confiscam teus pacotes. Pra quem tem muito gold, prefiro ficar no cobre. E pra escapar da morte, eu digo, boa sorte. Nem tudo que sobe desce, nem tudo que desce sobe, nem tudo que nasce cresce, nem tudo que cresce morre. Meu santo é forte, e com ele ninguém pode. Nem tudo que sobe desce, nem tudo que desce sobe, nem tudo que nasce cresce, nem tudo que cresce morre. Meu santo é forte.